Panorama Agrícola para 1º de maio de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quinta-feira, 1º de maio, lua nova. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado é: viver com medo é viver pela metade. No programa de hoje, você confere informações sobre leite de qualidade e como acessar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Destaque também para o panorama regional. Chicão de Lages fala sobre a vindima de altitude. Dica do dia. Seguem para você dicas de boa oratória. O contato visual com o público é imprescindível para tentar prender a atenção da assistência e perceber as suas reações. Igualmente fundamental é saber se adaptar à forma de falar com o público que está lhe ouvindo. Outros dois pontos importantes são falar com uma gramática correta e ir direto ao ponto. Fique ligado no Panorama Regional. Primeira vindima de altitude. Para celebrar a colheita da uva de vinhos finos de altitude, que ocorreu aí na primeira quinzena de abril, aconteceu então nos municípios de São Joaquim, Caçador e Campos Novos a primeira vindima de altitude de Santa Catarina. Nesse evento, então, as vinícolas dos municípios prepararam uma programação com o objetivo de atrair visitantes e desenvolver principalmente o enoturismo. O presidente da Associação Catarinense de Produtores de Vinhos Finos de Altitude, que é a Acavites, é o Acari Amorim, tem comentado sempre que a primeira edição da celebração de fomentar o enoturismo e cita alguns exemplos de outros países onde a atividade serve como base para o desenvolvimento econômico, com a geração de emprego e atração de visitantes. Então, tem alguns exemplos, principalmente de países europeus, né, onde o turismo em torno da uva e do vinho serve como base para as regiões, principalmente para as regiões se desenvolverem mais. Com essa expectativa de colheita de 1.000 toneladas de uva para este ano, segundo então o presidente, né, o Acari, essa safra será a maior de todos os tempos na região serrana. A quantidade de uva colhida vai corresponder a 1 milhão de garrafas de vinhos de altitude. A colheita iniciou então, né, em meados de março e se estende até o final do mês de abril. O presidente tem destacado a qualidade das uvas desse ano. Tivemos então bastante sol e que até antecipou um pouco a colheita. Então vai ser uma das melhores safras dos últimos anos. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai Região de Lares para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. No noticiário de hoje, você fica sabendo como acessar o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que financia projetos individuais ou coletivos que possam gerar renda ao agricultor familiar. Em 9 meses do ano agrícola 2013 e 2014, foram assinados contratos na ordem de 1,5 milhão e financiados e emprestados para os agricultores o valor de 16,6 bilhões de reais. O acesso ao PRONAF começa com a decisão da família em querer adquirir crédito, seja para o custeio da safra ou para atividade agroindustrial, para investir em máquinas, equipamentos ou para infraestrutura de produção e serviços agropecuários ou não agropecuários. O primeiro passo para você, agricultor, é procurar o sindicato ou a empresa de assistência técnica e extensão rural, no caso, a EPAGRE, para você obter a DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Em seguida, o agricultor deve procurar um agente financeiro que atua com PRONAF para apresentar a sua intenção de obter financiamento. O agricultor também pode solicitar a visita de um técnico de assistência técnica e extensão rural, no caso a EPAGRE, para elaborar um projeto técnico de financiamento. A declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, ela é obrigatória. Para conceder o crédito, o banco vai analisar também alguns requisitos, como, por exemplo, se a família está em dia com as suas contas, se possui condições para assumir novas dívidas e se a atividade a ser desenvolvida vai gerar renda suficiente para a família honrar com o compromisso assumido em prazos definidos. As condições de acesso ao crédito do PRONAF, formas de pagamento e taxas de juros, elas são correspondentes a cada linha e são definidas anualmente a cada plano safra da agricultura familiar, normalmente divulgado entre os meses de junho e julho. Nesta safra 2013-2014, o PRONAF tem acesso a financiamentos rurais com taxas de juros de 0,5% a 4%. As linhas de financiamento, os créditos de custeio, financiam o produtor individualmente ou em associações e cooperativas, por meio de recursos destinados ao custeio das atividades agropecuárias e ao beneficiamento, industrialização ou comercialização da produção. Um exemplo, despesas de atividades agrícolas e pecuárias, aquisição de insumos, realização de tratos culturais e colheita, beneficiamento ou industrialização do produto financiado, produção de mudas e sementes certificadas e fiscalizadas. Para tudo isso, você pode adquirir recursos do PRONAF. Já os créditos de investimento são restritos a itens de implantação, ampliação ou modernização das atividades de produção, de armazenagem, de transporte ou de serviços agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas. Exemplos: máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras, animais, implantação de sistemas de armazenagem e de irrigação, projetos de melhoria genética, adequação e correção do solo, recuperação de pastagens, ações de preservação ambiental. Ainda linhas especiais direcionadas à agroindústria, agroecologia, sistemas agroflorestais, também para a mulher e para o jovem rural. Os agricultores de mais baixa renda podem contar ainda com um microcrédito rural que permite o financiamento das atividades agropecuárias geradoras de renda ou também não agropecuárias que possam gerar renda para a família rural. Informações adicionais nas delegacias estaduais do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e também na EPAGRE do seu município. O Programa de Produção de Leite de Qualidade, o Leite Legal, qualificou 1.800 produtores em Santa Catarina de agosto do ano passado a abril deste ano, em 225 treinamentos. A iniciativa está sendo executada em todo o país pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em convênio com o Senar. O objetivo é capacitar os produtores para atingir os parâmetros mínimos de qualidade do leite exigidos pelo Ministério da Agricultura pela Instrução Normativa 62. Essa Instrução Normativa 62 trata da qualidade do leite que deve ser apresentado para o aproveitamento das agroindústrias, quanto à sua composição, níveis máximos de contaminação bacteriana após a ordenha, controle de mastite e normas para o resfriamento e seu transporte. Em Santa Catarina, o programa é executado em parceria com 19 agroindústrias ou cooperativas que atuam na atividade leiteira. A meta desse programa